Fin de tarde a terra cola, a gente llora porque o fin de tarde. Cuando a noite a lua mansa, a gente danza venerando a noite. Todo dia o sol levanta, a gente canta um sol de todo dia. Fica tarde a terra cora, a gente chora porque o fim da tarde. Quando a noite a lua mansa, a gente dança